Conhecer música, viver música. A Feira da Música em 2011 comemora 10 anos. A cada ano, um espetáculo novo. De 17 a 20 de agosto, no Dragão do Mar. Programação no site feiradamusica.com.br. Apoio, Prefeitura de Fortaleza, Governo do Estado do Ceará, SEBRAE, BNB, FUNARTE, Ministério da Cultura. Realização, PRODISC.